cara do cara com a porra dessa safada aqui. Problemático, sarcástico, já disse mais de 1 milhão de vezes que eu não sirvo pra ti. Mas ela não quis me ouvir, entrou pro esquema e se envolver. Sabe que vale a pena, sabe que vale a pena. Então taca a porra da tcheca, taca, saco a tcheca no bico, saca. Taca a xereca no bico, saco a tcheca no bico, saca. Taca a xereca no bico, saca a tcheca no bico, saca. Olha pra cara do cara que a porra dessa safada aqui. Problemático, sarcástico, já disse mais de 1 milhão de vezes que eu não sirvo pra ti. Mas ela não quis me ouvir, entrou pro esquema. Se envolver, sabe que vale a pena, sabe que vale a pena. Então toca a porra da tcheca, tá? Saco a tcheca no bico, sarra, sarra. Então toca a porra da tcheca, tá? Saco a tcheca no bico, sarra, sarra. Então toca a porra da tcheca, tá? Saco a tcheca no bico, sarra, sarra. Quando o galo canta o galo.